Pô, tem conversa paralela demais, não dá. Vai não dá. Chegar agora o momento mais punk desse show agora. Pô, se tivesse é mesmo? Uma. Vamos tocar três músicas sensacionais. Uma cerveja. Uma cerveja, antes do almoço. Aê. Nirvana é bom, né? Nirvana, a gente tem uma sessão Nirvana. Não é muito, muito bom, não, mas é do caralho. Chama Vaco Bem, Vaco Bem, Vaco Bem. Não sei a letra, não. Não sei a letra, não. Get a nugget, get a nugget, get a nugget. Canta você então, vai. Get a nugget, get a nugget, get a nugget. Save by the secret police.